Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 27 de junho, em discussão única, o requerimento 262 de 2013, que cria na Casa a Comissão Especial da Juventude. Proposta pelo deputado Bruno Correia, do PDT, ela terá 7 membros e, após instalada, terá 120 dias para concluir seu trabalho. Eu acho que é pertinente, nesses momentos, né, nesse momento atual que a gente vive, né, que a gente vê a juventude no protagonismo, né, da questão das movimentações. Isso para mim me enche de orgulho, porque a gente via aqui, até mesmo no parlamento, o discurso que a juventude era uma juventude alienada e que não tinha voz. Então acho que agora um instrumento como esse, uma comissão permanente para assuntos da juventude, é para trazer para cá o debate, né, que essa casa aqui seja um fomentador desse debate, né, de tantas ações que a juventude hoje prevê. A questão do passe livre, eu me vejo, né, o meu começo político na minha cidade, né, a movimentação digno, e que a gente vê que é um debate desde a minha época de movimento estudantil, e hoje a gente requenta esse debate com mais força e com a possibilidade real, junto com a população e com a juventude, de trazer isso de um grande sentimento e um desejo que era nosso usual, colocar isso na prática, né? Só a mobilização da juventude que a gente pode mudar o cenário e fazer uma inversão da ordem do dia, da pauta, que trazendo assuntos de interesse, não só da juventude, mas assim do bem comum, que é pertinente, e eu acho que é o momento, né, trazer esse grande debate aqui para casa. A finalidade da comissão é de acompanhar os programas, ações e políticas públicas para a juventude colaborar no seu fortalecimento. Reportagem Ronaldo Ribeiro.